com um beijo me atraiu. Seu corpo de manequim sem querer me seduziu. Assim, me apaixonei por você e até hoje eu não consigo te esquecer. Menina, gatinha, chamego, paixão. Não sei qual é o nome que te dá meu coração. Sentimento, amor, fidelidade, lealdade. O que existe entre nós? Pode crer que eu não estou mentindo. Só Deus sabe o que eu estou sentindo. Você me abraça, vem e diz que me ama. Que até mesmo sem querer te faço feliz na cama. Me ama, me ama, me ama, me quer. Eu sou seu homem, você é minha mulher. Me ama, me ama, me ama, me quer. Eu sou seu homem, você é minha mulher. Coisa linda, coisa gostosa. Minha deusa, pequena rosa. Coisa linda, coisa gostosa. Minha deusa, pequena rosa. Quando eu vejo o seu corpo, te arrepio toda. Não canso de sentir o doce gosto da tua boca. Fiel a ti, amor. Sou fiel, me dá calor. Vou passeando pelas ruas com ela de mortadas. Minha musa, minha deusa. Ela é minha namorada. Um cara bobo com o primeiro amor. E era sinalida entre meu carro parou. Me ama, me ama, me ama, me quer. Eu sou seu homem, você é minha mulher. Me ama, me ama, me ama, me quer. Eu sou seu homem, você é minha mulher. Coisa linda. Deusa, pequena rosa. Coisa linda, coisa gostosa. Minha deusa, pequena rosa. Foi sua boca, com um beijo me atraiu. Seu corpo de manequim sem querer me seduziu. Assim, me apaixonei por você. E até hoje eu não consigo te esquecer. Menina, gatinha, chamego, paixão. Não sei qual é o nome que te dá meu coração. Sentimento, amor, fidelidade, lealdade. O que existe entre nós? Pode crer que eu não estou mentindo. Só Deus sabe o que eu estou sentindo. Você me abraça, vem e diz que me ama. Que até mesmo sem querer te faço feliz na cama. Me ama, me ama, me ama, me quer. Eu sou seu homem, você é minha mulher. Me ama, me ama, me ama, me quer. Eu sou seu homem, você é minha mulher. Me ama, me ama, me ama, me quer. Eu sou seu homem, você é minha mulher. Me ama, me ama, me ama, me quer.